O sol que dá luz à terra faz o meu dia iluminar. Mas pensar em você faz o meu mundo girar. E assim sempre será, e assim sempre vai ser. Cada verso que eu componho eu dedico a você. Dominou o meu mundo, tomou conta da minha vida. O seu sorriso me encanta, sua luz me irradia. Sem você a vida se torna vazia. Sua presença é necessária pra dar luz ao meu dia. Meu coração é feliz quando eu estou ao seu lado. E pra estar com você eu faço o que for necessário. A princesa da minha vida, a rainha do universo. Declaro a você o meu amor nesses versos. É o meu anjo da guarda que cuida bem de mim. Reclama quando eu tô errado e me deixa feliz assim. Amo seu jeito perfeito e dele eu não reclamo. O motivo dessa rima é pra dizer que eu te amo. Eu morreria por um sorriso seu. Tão bom saber que existe um sentimento belo como o meu e o seu. A flor mais bela do jardim eu encontrei. Pela princesa mais linda me apaixonei. O sorriso irradiante que ilumina minha vida vem junto com o beijo da minha amada querida. Saudades que machucam mas me fazem pensar o quanto eu amo você e o quanto é bom te amar. A falta que você me faz é imensurável. O meu amor por você é uma fonte inesgotável. Não se preocupe meu bem que logo a gente se encontra. Eu vou matar essa saudade que do peito toma conta. O sol que dá luz à terra faz o meu dia iluminar. Mas pensar em você faz o meu mundo girar. E assim sempre será, e assim sempre vai ser. Cada verso que eu componho eu dedico a você. O sol que dá luz à terra faz o meu dia iluminar. Mas pensar em você faz o meu mundo girar. E assim sempre será, e assim sempre vai ser. Cada verso que eu componho eu dedico a você. A saudade que sufoca e vai embora ao te ver se torna um grão de areia comparado ao que sinto por você. E nada paga os meus momentos em sua companhia, que se torna um motivo pra seguir firme na vida. Agradeço a Deus por te colocar em meu caminho. Me tirou da escuridão e eu não me sinto sozinho. A família que sonhava e construí pra vida inteira, hoje eu tenho certeza, encontrei a companheira pra ir ao parque comigo na tarde de domingo. Diversão e família, eu vou ser nossos filhos. Pode contar comigo pra seguir junto contigo na caminhada da vida que trilharemos juntinhos. Com muito amor pra vida, todo poeta que se escondia se revela ao pôr do sol declamando sua poesia. O sol que dá luz à terra faz o meu dia iluminar. Mas pensar em você faz o meu mundo girar. E assim sempre será, e assim sempre vai ser. Cada verso que eu componho eu dedico a você. O sol que dá luz à terra faz o meu dia iluminar. Mas pensar em você faz o meu mundo girar. E assim sempre será, e assim sempre vai ser. Cada verso que eu componho eu dedico a você.